5486 Lima, tem persona zero após o rolagem do Web. Informe o meu mic que você após o 2500 pés, frequência livre para coordenação. Salvador Vitor Índia Juliette. Salvador Vitor Índia Juliette, ingresso corredor Axé. Autoriza voar direto Cairo Lourenço e subir para 2500. Foi direto para Cairo Lourenço em ascensão para 2500. Prendendo para 2500, por hoje Cairo Lourenço, repassando atingindo a Vitor Índia Juliette. O 300 já pode rodar, é? Afirmativo, são 395, da presente Dael. Dael, obrigado. 58, cola pista no zero, curva à esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 119.35, fugindo 119.8, acena 5022. Autorizado nível 350 para Recife, da cola da 190, curva à esquerda na PUC, Caju. Repervi 58, o controle 198. E adiciona 5022, 5722. Tá correto, reporta o pushback Senado 5728. É, vou reportar o 5722. Livre decolagem, trip 5486. Controle web 6741, decolada na sua escuta, boa tarde. Aviante 6741, contato radaço para nível 340, sai da Arbo Elefa. 340, Arbo Elefa, 6741. 7, já passa na retorno. Oscar Lima Eco, solo 140, vai livrar na última esquerda Lima e chamar o solo em 121.9. Resposta rotatória, Alfa Vitor Juliette. Uno controle, 119.8. 119.8, obrigado, bom trabalho, trip 5486. Obrigado, você também. Chegada mais, descendo para o 0.50. Bom, na lado controle. Salvador, trip 5486, decolou, cruzando 1300, perfil da bomba. Trip 5486, contato radar, para nível 200, saída Momo. 200 para Momo, trip 5486. Passar 2230, desce para 2000 pés. 2000, 2230. Frequência para coordenação de novembro. Serra, decolou para o freio, controle 1-9-8. 19-35 também. 19-8. 19-8, Serra. Cisma tem 2500 pés, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette. Controle Salvador, Papatango, Filo, Quebec, Serra. Você siga aquilo que é decolada 17, mantendo, vai manter 1.000 pés no Axé. Três corredora Chevy Pass, do Quebec Center. O TAM 3295, abaixo para o campo. Prossiga aqui no Quebec Serra. Autoriza da presente 2510 na proa de morro, senhora. 90, clear pushback de Sarato, Roger de Tex. Solicita por proa direto morro, após voar seri, praticamente costeando aí. Dá-se com Uno 2.5 a bordo. Tá com 2 horas de economia, alternando Salvador. Autorizado o táxi de Alfa, com temperatura 18612, que ligado 1015, azul 4033, bom voo. E táxi de Alfa, com cidadão de Alfa, uma torre em 186. O azul é 1005, azul 4033. 2. Chama Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Visual, tráfego, passaria de sinal na zero. Após o tráfego, nem mantém pressão na zero, 4033. Jet 6741, chama Recife, 126, decimal 0. 260, 6741. Será? Com quanto tá pronto posto? Solo 47, libera direito, 1219. Um, 230, copiou? Tem ativo, librando a direita, 219. Solo Salvador, muito bom dia. Boa tarde, a passaria do 2230, livre direita, não sei se... Passaria 2230, livre táxi, alfa, reporta antes da Juliette. E alfa, reportará antes da Juliette, passaria 2230. 2 a 7, alfa, Rita, Juliette. no 941, após de TAP, desça para 2000 pés, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. O 941, copiou o controle? Negativo, prossiga. Após de TAP, desça para 2000 pés, o ajuste 1015, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado, o voo 1941. Após o TAP, prossegue para 2000, ajuste 1015, reportará estabilidade ILS. Ou 1941. Azul 4033, decolou 50, controle 1 no 9, decimal 8. Confirmando, 198 para o Azul 4033. Afirmativo. Salvador, muito bom dia. Azul 4033, decolando da El, passando 1200. Azul 4033, contato radar, voa para nível 160, pedra da El e Leda. 160, na da El, Leda 4033. Leda, após Bridge, controle 119.35, aciona 5065. Já sei, 2.0 no Galeão, com o nome plano, decola da BF, pula direita, da El, Leda, Bridge. 1935, é o controle 5065, transponder. O da 393. Está correto, eu passo push, da 393. Será push, 193. Salvador Ground, American 990, taxi. 990, approved taxi via Echo 1 report. AB 806. Aguarda para cobre, passarei 2230, mantém posição antes da Juliette, aguardando. Falou Edson, 728, a próxima tarde, 161 a bordo, 3 horas 68, alterna a portaria. O MS 5728, aguarda Boeing da América, pode seguir mesmo em dia, alfa, espera todos, 862, que ligava em 15. Essa foi a América, segue de alfa, ponto 790, 5728. América 990, taxi via India, 81 India, on 8.2 for Neon Zero Call Tower, 118 small 6, Nation 015. Apron 1 India to the whole point of 10, American 990. Controle Salvador, bom dia, 3660, informação Romeu. 3660, essa identificação autorizada chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Chegada a mar para o 050. Total 9911, Fortaleza 310, está autorizado. Decola pista 10, curva à esquerda, sai da mão, transição Frod, após direto Paulo Afonso, após direto Abuco. Após direto Fortaleza, controle 119.35, hoje não, 119.8, acena 5060. Aprovado 310 Fortaleza, após a decolagem, primeira curva em Fortaleza. Tá correto, a porta push 99. Passarei para o passarei 2230 após webjet. Taxi à frente, tá autorizado até o remoto no 4. Afirmativo após a passagem do webjet. Taxi livre para remoto 14, tá previsto 6. 6.85. 2685, bom trabalho, 3486. Bom, 994, ele estabilizando no ILS, avistado. Chame completo no ILS, chame torre em 198, decimal meio. 198, decimal meio, uma boa tarde, bom, 994. Dois Salvador, boa tarde, gol 1941. 1941, pouso autorizado no zero, vento no 20 graus, 22 lá. Autorizado o pouso, baixado travado, gol 1941. Legal, pro hotel, American 990, ready to take off. Oi, Salvador Web, 7732, ponto de espera, 190, número 2. Sim, 7732, mantenha para sucesso. Mantenha. Na 3060, após o TAP, desce para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. TAP 2000, autorizado sinal ILS, 3660. Quantidade 33, chama Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, alterna 3325, obrigado, boa tarde, Felipe. Please fly up and wait. Runway 10. Line up and wait 10, American 990. Alô, tá 3, 1, 9, 3. Pushback acionamento. Oi. Tá autorizado, pushback acionar, reportado 3193. Alô, tá 991. Tá 9911, autorizado, pushback acionar, reportado. Take off, 910, wind 120 degrees, 120 knots. Here's the takeoff, 10. Alfa, eu posso assistir o 10 Coronel para todos. Caminha, ele mantém. Vamos, 1-0, com 7. O patrão seguiu o Quebec Serra, decidiu seu critério e intervém para a coordenação. Airborne 1600, Departure Control 119.8. Roman 98, American 9, 9 Germany. Top over departure, American 990 is out of 1700 for 360. American Line 990, radio contact of departure, climb plate level 360, home depart. Okay, climb into 360, American 990. Fast 28, decolagem autorizado no 0, vento 130 graus, 109. Autorizado, 7-2-1. O motor está em 119.8, comandante. Obrigado. Botão 07, com 9941. 1027, 941. 3660. 3660, chama Complexo Alex, chama Torre em 1-8-6. 863660. Salvador, azul, 4076. Azul 476, essa é a indicação autorizada de chegada a Mari, desça para o voo 060. Desce 060 na Mari, 076. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5240. Trip 5240, essa é a indicação autorizada de chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, 5240. Para o Brasil, o é bom. Alterna. Guarulhos, 3 segundos na PUC, 722. Passa 9911, taxi a Pátio 1 no Indial, ponte para a torre, 18612, Kiniga 1015. O T-7 Latam 3193, após gol parquear no 07, taxi a parte 1, no Indial, com temperatura 18612, que ele dá 1015. Pátio Indial, o Latam 3193. A sequência é depois do total, senhor? Torre Salvador, boa tarde, o TAN 3660, sinal baixar travado. TAN 3660, pouso autorizado de São Zero, vento 120 graus, 139. Ele pouso São Zero, 3660. Alfa Tango Tango, taxi até saída 43, já pode falar. Joker, contato radar, ingresso no corredor Caixa Pregos, após Vera Cruz e após Interlagos, no Porto de Paris. Reporte através de Vera Cruz. Eu passo passagem da banda tá curta, final 1-0 ali, mantenho 1-0. Gol no 754, Campina Grande, 390, VP Zulu 10, tá autorizado. Decola pista 10, curva esquerda, sai da PUCA, transição Zipá, controle 119, sinal 8, aciona 5075. Tá correto, reporte para o push, foi no 754. Tá no 0 no 5, da presente Duna, descendo para 5000, 5240. Regina, o trip descendo para 3000 pés, 5240. Fala 07 direito, 1209. 1269, tá 3667. É 1219. 1219. American 990, contact city center, frequency 125.45, alternative 126.885. 1209. American 990. Rotando 3660. 3660, taxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, tá 3660. Azul 4076, reduz velocidade para 2209, desça para 4000 pés, ajuste no 01.